curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que dá ênfase a iniciativas de conteúdo relevante produzidas aqui na fronteira, navega até o Facebook para curtir a fanpage aí de um blog recém-criado, mas que vem colaborando e muito para as discussões políticas e cívicas aqui na Terra das Cataratas. Estou falando da fanpage do blog Não Viu, mantido pelos jornalistas Vinícius Ferreira e Cláudio Beneta, sempre ligados aí em tudo que rola no noticiário, né, e também nos bastidores da região de fronteira. O slogan do blog Não Viu é autoexplicativo, né, um olhar sobre tudo, jogando olhares, opiniões e perspectivas de debate sobre temas de discussão corrente, também sobre assuntos que muitas vezes deixamos de lado, né, e acabam não sendo tratados com a merecida importância. Um dos assuntos aí, uma das informações mais quentinhas tratadas por lá, por exemplo, diz respeito ao IPTU 2017, com a Prefeitura de Foz tendo que se virar aí para devolver a quem já pagou o IPTU, né, a taxa de combate a incêndio que foi embutida no talão do imposto e cuja cobrança anexa ao IPTU para todos os municípios do Brasil foi julgada inconstitucional nessa semana pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. O endereço do blog é o nãoviu.com.br. Já o link para curtir a fanpage nós estamos postando agora, tá? Nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta você também!